mais ou menos assim. Essa casa está vazia, já faz mais de 30 dias que minha mulher me deixou. Meu sofrimento é eterno, minha vida virou inferno. Perdi meu grande amor. Pra casa não volto mais, de pensar que perdi a paz. A tristeza continua. Ando bêbado caindo, maltratado igual mendigo, caindo no meio da rua. Antes eu tinha um lar, uma esposa pra cuidar, carro, mansão e dinheiro. Então ela decidiu largar tudo e me trair com um cara forasteiro. Minha vida é chorar, eu te peço pra voltar, eu esqueço o passado. Imagino seu retorno, eu assumo ser um corno, quero você do meu lado. Nossa casa está vazia, já faz mais de 30 dias que minha mulher me deixou. Sofrimento eterno, minha vida virou inferno. Perdi meu grande amor. Pra casa não volto mais, e pensar que perdi a paz. A tristeza continua. Ando bêbado caído, maltratado igual mendigo, caído no meio da lua. Antes eu tinha um lar, uma esposa pra cuidar, carro, mansão e dinheiro. Então ela decidiu largar tudo e me trair com um cara forasteiro. Minha vida é chorar, eu te peço pra voltar, eu esqueço o passado. Imagina o seu retorno, eu assumo se não for, quero você do meu lado. Minha vida é chorar, eu te peço pra voltar, eu esqueço o passado. Imagina o seu retorno, eu assumo ser um corno, quero você do meu lado. Minha vida é chorar, eu te peço pra voltar, eu esqueço o passado. Imagina o seu retorno, eu assumo ser um corno, quero você do meu lado. Olha, meu amigo, se isso acontecer com você, você vai pra outra cidade. Pra você. E os loucos se colocam assim. Só Deus sabe e ele sente.